Fala pessoal, tudo bem? Este é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos. Saudações lupinas, queridos ouvintes. Aqui é Clécius Duran, o escritor lobisomem, muito animado por voltarmos a gravar nosso Papo Fantástico. E quero apresentar com vocês o nosso convidado de hoje. Ninguém mais, ninguém menos do que Eduardo Spohr. Fala pessoal, tô super feliz de estar novamente aqui no podcast de vocês e marcando essa retomada do programa, né, cara, que eu fui perturbar, as coisas que eu gosto eu perturbo, né, então perturbei o Robson aí por anos, acho que quase um ano aí perturbando ele pra ele voltar. É um podcast necessário, é muito importante a gente falar de literatura, é muito importante ter um programa desse na podosfera, então vamos falar sobre isso e vamos torcer para que tenha vida longa aí, o Papo Fantástico. Vida longa à literatura fantástica nacional e vida longa a todos os podcasts literários da nossa podosfera. Isso aí. Eduardo, então eu vou começar o nosso bate-papo com uma tietagem descarada. Eu quero contar uma pequena história. Vamos lá. Eu não tive a oportunidade de falar com você isso antes, mas não sei se você se recorda de um podcast que você gravou, um Nerdcast número 215, sobre profissão de autor, lá nos idos de 2010. Você gravou com o Fábio Yabu. Claro que eu lembro, sim. Pois, ouvindo esse podcast, que eu acabei me inspirando a começar a escrever. Na época eu queria uma determinada história, uhum, e não estava encontrando, e justamente vocês estavam conversando ali, você e o Yabu, e falando que se você não encontra a história que você quer ler, você passa e escreve, né? Então, e foi o que aconteceu comigo. Então, antes de mais nada, fazer o meu mais sincero e humilde agradecimento a você. E eu queria saber de você o seguinte: você acabou inspirando toda uma legião de novos autores, né? Como é que é para você ser uma figura? Você hoje é uma figura da nossa literatura nacional, e como que você lida com isso aí? Cara, eu não posso dizer, né, assim, que eu inspirei nem nada. É uma coisa meio natural, assim, no sentido de que a gente não para pra pensar nesse tipo de coisa. Mas o que eu digo sempre é que essa relação entre escritor e leitor, e depois e leitores que viram escritores também, tal, essa relação, né, nossa, assim, ela é muito de uma via de mão dupla, na verdade, entendeu, cara? É muito fácil também pensar e tentar se colocar num pedestal, mas na realidade não é isso. A realidade é que eu sempre falo isso e não é a falsa modéstia, é a verdade completa. Se não existisse pessoas que lessem meus livros ou que me acompanhassem, eu também não existiria como autor, né? Então essa coisa de você, às vezes, não falando de ninguém específico e tal, mas assim, se colocar como estrela e coisa do tipo, não faz o menor sentido. De novo, não tô nem falando da literatura, sei lá, de repente um artista aí que se acha o máximo. Quem seria esse cara se não fossem os espectadores dele, né? Os fãs, os leitores. Então, assim, são esses caras que inclusive pagam o seu salário. O aluguel que você paga, o plano de saúde, é essa galera, na verdade. Essa relação, ela é uma relação que eu enxergo como uma relação igual para igual, na realidade, né? E eu sou muito agradecido porque foram essas pessoas que me levaram a publicar mais livros, a ter o sucesso que eu tenho. Então, sempre que as pessoas falam isso e agradecem, eu agradeço de volta e às vezes o pessoal fala, porque tá sendo humilde. Não é, cara, isso aí é a realidade nua e crua, né? Pra falar a verdade, entendeu? Mas assim, é claro que a gente fica feliz, né, de poder ajudar. Eu acho que muita gente pensa que nem eu, né? E, inclusive a gente tem, quando eu falo a gente, tô falando também pensando aqui no, primeiramente, no Thiago Cabelo, né, que faz comigo lá o mini pós-literário, que é o nosso projeto lá que a gente tem no Telegram, agora tá no Spotify também. Mas, cara, eu sempre fui nessa ideia de tentar agregar, tentar ajudar as pessoas. É claro que eu não posso dar atenção para todo mundo, né, cara? É assim, tipo, lê meu texto aí. É impossível, né, cara? Não teria como. Mas a gente tenta fazer o que pode, né? No Minipod, por exemplo, foi um projeto que, cara, deu certo e tá dando, porque é isso, cara. O Minipod literário é só a gente lendo os e-mails da galera, entendeu, cara? E aprendendo com essas pessoas também. Então essa relação, desde o Desconstruindo, que é um podcast que a gente também tem, tá meio parado, mas é um outro projeto de podcast, ela é uma relação muito igualitária, assim, você tá entendendo? Então, eu tenho muito, muito orgulho disso, de ter construído essa, essa comunidade, vamos colocar dessa forma, né? Eu conheço você desde o começo do Nerdcast, então eu acabei acompanhando toda essa carreira literária. Sei que você começou de uma maneira muito despretensiosa, né? De uma maneira assim, sim, tijolinho a tijolinho, construindo o que é hoje em dia uma fortaleza, né? As melhores fortalezas, entre aspas, já que se usa esse termo, são sempre construídas assim, né, aos poucos. Isso aí é uma lição também para quem quer as coisas muito rápido, que se atropela e tal. É, não é assim que funciona, né? O teu público, vamos dizer dessa forma, ele, para ser sólido, né, você pode ter um sucesso do dia para a noite. Isso acontece. Acontece lá, de repente, com um cantor que faz sucesso e tal. Mas essa base, ela acaba se tornando muito não tão sólida quanto aquela base que vai sendo construída aos poucos, né? Os projetos que dão certo, geralmente, são essa, não vai assim do zero a 100, entendeu? Na realidade, vai aos pouquinhos e tal. E é ali que você vai construindo, né? E aí é o público que vai estar sempre com você, sabe? Aos poucos mesmo, né? Então, é até uma lição pra galera que, porra, quer correr muito com tudo. Cara, tudo tem o seu tempo. As coisas demoram a acontecer, né? Em qualquer projeto que você vai lançar. E se tem um projeto que acontece do dia pra noite, isso não é um bom sinal, sabe, cara? Eu fico pensando sempre que tem muitos escritores que as obras acabam marcando as pessoas, mas como leitores, né? E não tem nada de errado com isso, né? É que isso. A pessoa... são sempre aquela legião de leitores ávidos sempre pela nova obra desse autor. Mas tem aqueles outros autores que, além dos leitores, eles inspiram os outros a escrever. Eu acho, eu vou presumir, que não deve ter nenhum evento que você participa hoje em dia que alguém, pelo menos uma pessoa, não chega para você e diz assim: poxa, comecei a escrever por sua causa, não é? Sim, sim. Eu acho que isso acontece com qualquer escritor, sabe? Eu mesmo me inspirei em várias pessoas e vários amigos meus que são escritores também têm essa experiência das pessoas chegarem. Isso é muito emocionante, porque você formar um leitor, né, cara? Eu sempre puxo sardinha para literatura. O pessoal brinca: ah, você tá falando mal de cinema, tal, que eu adoro, mas é uma brincadeira. Porque a leitura, ela é muito especial, assim, uma mídia muito especial, porque, enfim, é longa a conversa, mas assim, quando você lê, você exercita sua mente, né, cara, de uma forma que eu particularmente acho que nenhuma outra arte exercita tão bem, assim. Então, você criar leitores, cara, é uma coisa mágica, sabe? Você cria pessoas mais esclarecidas e, enfim, sabe? E dá ferramentas para essas pessoas se articularem e tudo, né? Então é sempre muito emocionante, né? Quando você escuta isso e tal. E é uma parte emocionante da carreira de qualquer escritor, eu acho. Eu acho que a escrita é o único esquema de pirâmide que dá certo, né? Você inspira os outros a escrever, que vão inspirando os outros a escrever, e ninguém é lesado, muito pelo contrário. É, a pessoa também tá atrás, né? A gente fez um discurso muito interessante com o Luiz Eduardo Mata, que aliás é também um escritor que talvez valha a pena chamar aqui. Ele é de thriller, né? Suspense, mistério, não fantasia, mas é... Nossa, o Mata escreve para caramba. Grande Mata. Sim, ele é excelente, ele é excelente. E aí ele fala justamente isso, né? Que uma vez ele sempre quis escrever, mas o que deu lá o estalo foi quando ele viu uma entrevista no Jô Soares na época, isso nos anos 90, cara, com o Jorge Amado, cara. O Jorge Amado falando como é que era o processo dele de escrita, aquilo inspirou ele também a escrever. Então, assim, é isso mesmo, né? E eu, particularmente, também adoro, cara, biografia de escritor. Quando tem podcast de biografia, ou ler biografia de escritor, eu acho maravilhoso, acho maneiro ver como é que a obra é influenciada, né, pela vida da pessoa, né? Então, é muito legal mesmo. Também gosto pra caramba de biografia de escritor, né? Inclusive, essa... Tava até lendo esses dias aqui a do King, né? Ela é bem legal, né? Porque ela... Sim, porra, essa é maravilhosa. Mistura, tipo, um livro de técnica de escrita, né? Só que tem também o depoimento dele, né? As memórias dele, né? Ele escreve muito bem também, né? E quando você lê a biografia do King e a Torre Negra, é muito legal também, porque você vê também como entrelaça ali a obra e a vida do escritor, né? É, sobrescrita, sobrescrita. Isso, sobrescrita, exatamente. Tem até um outro livro dele, né? Acho que é Coração Sombrio, alguma coisa assim. Mas não tive a oportunidade de ler ainda. Eu sou fã de Stephen King pra caramba. Mas o Sobrescrita é uma obra que não pode faltar aí na estante dos escritores, né, Eduardo? Ah, eu poderia até falar sobre isso, né? Tem várias aí. Mas essa é uma que não pode faltar mesmo, cara. Dudu, eu vou atravessar um pouquinho aqui. Como você estava falando a respeito de construir de pouco a pouco, né, essa fortaleza da carreira literária, eu tenho uma curiosidade. Como é que foi você, depois de publicar com o Jovem Nerd, procurar uma editora? Como é que foi esse processo? Você estava procurando uma editora? Eu sei que você já contou isso em outros podcasts, mas na outra entrevista aqui para o Papo Fantástico, você não falou disso. Você pode dar uma palhinha para a gente? Eu justamente não estava procurando, né? Quando eu decidi caminhar com minhas próprias pernas, né, sem uma editora, foi aí que a editora veio me procurar. Porque a gente lançou para o Jovem Nerd o livro, lançamos em dois momentos, 2007 e 2009. E aí em 2007, quando a gente lançou, a gente tentou procurar as editoras, foram 2 anos de negativa e tal. E aí em 2009 a gente lançou de novo, né, uma outra versão do Batalha, inclusive com a capa do Harold, né, Harold Stricker. Saudoso Harold. Sim, exatamente, né. E aí a gente lançou, e aí, cara, a gente... foi muito bem, assim, né? Bem melhor do que tinha sido em 2007. Tipo, as redes sociais estavam mais fortalecidas já. E a gente viu que a gente conseguiria viver daquilo, né, cara? Mesmo lançando no Jovem Nerd meus livros. E eu desisti de procurar a editora. Aí foi quando... por causa desse sucesso todo, a editora, né? Na verdade, era a Verus, né? A Verus é um selo do Grupo Record. A dona da editora, que é a Raíssa Castro, veio falar comigo. E eu até achei que... era uma parada assim meio trote, mas eu tava tão cansado já de gente que... Tinha gente que me escrevia falando que ia mandar pra editora, cara. Mas era pra ganhar livro de graça, cara. E assim, tipo, era muito caído isso, porque nossos livros eram muito... Nessa época, especialmente na primeira fornada, os livros eram muito limitados, cara, sabe? Tinha 500 livros, sabe? E tu mandava lá os que tinham sobrado e o cara, na verdade, não ia fazer nada, entendeu? Tipo, tem sempre uns caras no meio que, sabe, tem que ficar ligado. Aliás, isso é excelente, porque também me ajudou eu passar por essas coisas no início, isso me ajudou a ficar muito safo, cara. Hoje eu sou um cara muito safo, assim, do mercado, tudo. Eu enxergo tudo, cara. Quando eu vejo um cara andando na minha direção, já sei o que ele quer, o que ele vai falar, eu sei de tudo, de verdade, assim, sabe, cara? Inclusive, você compartilha muito isso lá no seu programa, né, o Eduardo, essa questão das malandragens, né, dessa coisa da má-fé de algumas pessoas, né? Sim. Editoras, né, que às vezes só são apenas gráficas, né? Exatamente. Mas aí, às vezes o escritor, ele tá naquela ânsia, né, de lançar, sim, né, o seu primeiro livro e acaba caindo em algumas furadas nesse início, né? Isso, é perfeito, cara. Mas assim, aí eu desenvolvi esse detectivo, né, o paladino, vamos dizer assim. E aí, beleza, mas aí, enfim, mas aí nesse caso ainda não tinha tão apurado. E aí eu, pô, recebi um e-mail dessa minha editora, né, que queria ser editora, e falando que queria ler o livro e tal, e eu meio que, né, que ignorei. Falei, pô, você pode comprar o livro, né, tá à venda no Jovem Nerd e tal, não vou mandar porque não tem mais e tal. Ela comprou, gostou, e entrou em contato comigo, e aí a gente acertou, né, a publicação do Batalha pela Verus, né, pela Record, e aí a partir daí os livros todos foram publicados por lá. Então foi esse o processo aí, também engraçado, porque é aquela coisa, né, eu ia dizer assim, eu ia começar dizendo, não, a editora surgiu quando eu parei de procurar, mas não foi isso. A editora surgiu quando eu decidi caminhar com as minhas próprias pernas. Eu não sou mais dependente da editora. E aí que ela veio aparecendo, entendeu, cara? Então, enfim, essa aqui é uma lição que pode ser interessante aí. O começo da sua carreira parece um enredo pronto do livro do Paulo Coelho, né, cara? É a superação, assim, é o retrato de uma jornada bem-sucedida que termina com uma superação, né? Né, toda a nossa vida ela é feita, a gente fala muito assim na jornada do herói, né? Mas assim, na verdade, a nossa vida ela é feita de fato de jornadas, na verdade. Não é uma grande jornada, não tem uma grande jornada que o cara fala, mas na vida não é assim, né? Na vida depois as coisas mudam, né? Ninguém vive ele para sempre e tal. Não, cara, porque existem ciclos de jornada, né? Então você vai enfrentar um desafio, você supera e depois tem outro desafio. Então por isso que às vezes o pessoal fala, não é bem assim. Mas é, né, cara? Então isso acontece na vida toda hora, na realidade, né? Você inicia um emprego, você tem um filho, você, sei lá, se depara com uma coisa ruim. Enfim, você tem que enfrentar aquilo e superar, né? Acho que como tudo, sabe? É verdade. Eduardo, eu vou agora compartilhar com você um segredo e também com os ouvintes que nunca ouviram isso aqui, né? eu fui convidado para participar, como convidado mesmo, né, no Papo Fantástico, e gravei com o Robson um programa lá nos idos de 2020, né, há 20 anos atrás, em 2020, né, no meio da pandemia. E depois, a nossa gravação, a gente se entrosou muito bem, a gravação deu muito certo, e na sequência do episódio que eu gravei, ele me chamou para fazer parte do Papo Fantástico. Eu só, na época, né, assim, estou confessando isso, eu lamentei muito, porque dois excelentes autores, dois grandes autores que me antecederam, assim, foram realmente as duas entrevistas anteriores à minha, são duas pessoas que eu admiro muito e que eu gostaria de já estar integrando o Papo Fantástico para poder participar dessa conversa, que é o Enéas Tavares, e o que me antecedeu exatamente foi você, no caso. Eu sempre comentei muito com o Robson, né? Poxa, por que, que você não me antes para poder gravar com o Eduardo Spohr? Aquela entrevista que você deu, eu já ouvi várias vezes. E eu vou até pegar um gancho daquela entrevista. Você lá comentou, né, a respeito de quando você passou de escrever sobre anjos para escrever sobre um romance histórico. Você sempre comentou que os seus leitores estavam aguardando sempre, né, uma nova batalha do Apocalipse, mas que você escrevia o que o seu coração mandava, né? Na minha concepção, foi muito corajoso de abandonar um nicho que estava dando muito certo, que você tinha, assim, digamos, um sucesso garantido, né? Porque os leitores iam seguir, se você escrevesse 15 livros, uma série interminável sobre os anjos, os leitores estariam te acompanhando fielmente, né? E aí você começou a escrever, deu uma guinada. Você fez algum estudo formal, alguma coisa assim mais específica para fazer essa mudança na carreira, ou foi uma coisa instintiva que você foi tateando aos poucos? Cara, eu sinceramente não considero bem uma mudança na carreira, assim, né? Até porque nada me impede de voltar a escrever no universo da tetralogia, no universo dos anjos, sabe, da Batalha do Apocalipse. Não acho que eu tenha vontade de escrever. Então, assim, não é uma coisa, acabou aquele ciclo e aí começou outro. Na realidade, era apenas um livro que eu queria escrever e acabou se tornando uma trilogia, né? Por isso que acabou se estendendo mais, né? Então, assim, hoje eu falo muito, né? Eu deveria falar sobre o Santo Guerreiro em tese só lá em 2020 e tal, mas aí acabou que se estendeu porque virou uma trilogia, né? Eu nunca pensei muito nisso, assim, de que foi uma diferença, apenas como você mesmo falou, né? Só queria escrever a história que eu queria contar, que tava no meu coração, e aquela coisa que eu sempre falo, né? Mas, cara, eu acho assim que, meio assim, também respeito, claro, o sujeito que fica só naquilo que, enfim, que vai dar certo e tal, e assim, que tenha certeza, né, que vai dar certo, até porque também não existe também isso, né? Eu poderia ter escrito um livro de fantasia que não fosse, não desse certo, sabe? Então isso aí é muito relativo também, sabe, cara? Mas eu acho pobre, assim, o cara que fica escravo um pouco desses parâmetros, entendeu? Eu acho que, claro, que por outro lado, tem gente que quer inovar só porque quer inovar, quer ser conhecido no... Ah, eu quero ser conhecido entre os críticos, então eu vou escrever um livro pros críticos e tal. Beleza, se aquilo ali te agrada, ótimo, sem problema nenhum. Mas só pra isso, cara, sei lá, eu acho, enfim, não acho recomendável. Então eu nunca parei pra pensar nesse sentido do que você tá falando, porque foi natural. Eu apenas queria escrever cada história, tô escrevendo, na verdade. E, honestamente, eu acho que, tirando a parte fantástica em si, também tem muita coisa ali no Santo Guerreiro que tem a ver com as coisas que eu sempre escrevi. Eu sempre gostei muito de história, por exemplo. Meus livros de tetralogia são, porra, cheios de coisas históricas, né? Especialmente Batalha e o Anjo da Morte, sabe? Sempre tem um tipo de herói, né? Geralmente um guerreiro. Apesar de que no Filhos de Éden tem a Kyra também, que não é bem uma guerreira e tal, mas sempre tem uma coisa, lutador, tem batalha, sabe? Eu sempre coloco, sempre trago isso. Então eu não vejo, assim, sabe? Que eu nunca parei pra pensar. Cara, aí é aquela coisa, se ele vai dar certo, se ele vai dar errado, isso é uma parada que é imprevisível, sabe, cara? Então não dá pra você ficar também... Porque você pensar assim, pô, eu vou escrever um livro que eu quero escrever, beleza. E aí o livro, sei lá, não vai bem, não vende bem, pelo menos você falou, pô, beleza, eu fiz o máximo, o melhor que eu pude, né? Agora, se você... escrever um livro que o mercado tá pedindo para que você escreva e o livro vai mal, você vai se culpar sempre por isso. Pô, fui um otário. Por que eu fui fazer essa parada? Não era isso que eu queria fazer. Fiz e deu errado, entendeu, cara? Então, se existe a possibilidade de dar errado, que não sei, se não vai dar errado também é muito relativo, né? Mas faça algo que te agrade, né? Que seja verdadeiro para você. E felizmente, no meu caso, sempre deu tudo certo, né? Os livros sempre foram bem e tal. E eu fico muito feliz por isso, claro. Agradeço aos leitores. Mas, cara, mas se um dia a coisa não for bem, isso faz parte também da vida, cara. A gente tava falando aqui de Jornada do Herói. A vida é assim, cara. A vida é de altos e baixos, sempre, entendeu, cara? Então, eu acho que é por aí, sabe? Acho que a galera, assim, né, pelo menos pelo que eu acompanho, né, a galera... Eu lembro até que eu perguntei alguma coisa nesse sentido da outra vez, né? Se não havia um pouco de temor, né, em relação a essa recusa, de repente, de algumas pessoas, né? Mas o que eu vejo hoje, né, passando já o primeiro livro, é exatamente que a galera meio que abraçou, né, cara? Assim, abraçou já você, a sua escrita, então, independente do que você escreve, o pessoal tá lá pra poder conferir, né? Digamos assim, né? Sim, tem gente, cara, tem todo tipo de gente. Tem gente que, ah, não, prefiro ler só fantasia e tal. Tem uma galera que me conheceu só por causa do Santo Guerreiro, que não gostava de fantasia. É um livro que também abriu muitas portas. Pessoas que não têm contato com esse mundo de RPG, esse mundo de fantástico e tal, né? É uma galera, às vezes, geralmente mais velha, tudo, sabe? Abriu muitas portas nesse sentido. E é sempre assim, cara. Você vai ter, né, gente que vai... E aquela coisa, você vai sempre ter, aí independente do que a gente tá falando. Vai sempre ter gente que vai gostar e gente que vai desgostar do seu trabalho, seja qual for também, né? Então, o que te resta é fazer o melhor que você pode, na realidade. Ah, né? Sim, senão aí você falando dessa questão aí, eu tava até refletindo, né? Que, por exemplo, o cara que fizer isso, né? Em relação à coisa de querer atender o mercado, né? Ah, vou escrever agora sobre a moda do momento. Sei lá, a moda agora é escrever sobre vampiro, né? Que nem a gente teve uma época aí. Uhum. Aí, se ele escreve contra a vontade dele, né? São duas decepções, né, cara? Decepção dele e depois a questão também de não ter dado certo, né? Por exemplo, né? Sim, exatamente. Então são dois tombos, né, que o cara leva. O desgosto, né? E a questão de repente, não ter feito sucesso justamente porque ele não escreveu aquilo com o coração, né? Digamos, né? Perfeito. É isso aí. Aí uma coisa que transparece até em Filhos do Éden, né? A gente sabe o quanto você gosta de história pelos seus podcasts e pelas suas participações no Nerdcast, a gente sabe o quanto história é um assunto que te fascina e tem alguns momentos que, principalmente quando você fala sobre a questão da que toca, né, na época da Segunda Guerra Mundial, você percebe que você, como autor, você está se regozijando ao escrever sobre aquilo, e isso transparece na obra e torna a obra excessivamente deleitável. Assim, é muito agradável ler quando você, assim, se aprofunda na história, né? Nesses momentos, assim, que a sua escrita brilha, né? Eu tava falando aqui no mini-pod que a gente gravou, justamente sobre isso, né? A gente, como escritor, a gente saber também entender quais são os nossos pontos fortes e nossos pontos fracos, né? Não que você não possa, ah, eu tenho um ponto fraco, eu quero desenvolver e tal, tudo bem, você faz o que você quiser, é o direito de cada um. Mas assim, isso não é um demérito, né? Por exemplo, fala-se muito que o Martin, né, apesar de que eu só li o primeiro livro dele, né? Mas assim, que ele não é muito bom nas cenas de batalha, né? Ele às vezes passa direto, mas ele é excelente em intriga, né, em essa parte política e tal, né? E aí, cara, me parece que ele tem essa noção, entendeu? Então ele não é que ele não mostre uma batalha, mas ele privilegia essas partes que são mais de diálogo, de intriga, enfim, política e tal, entendeu? E tudo bem fazer isso, né? Você sabe reconhecer o que é o teu ponto forte e o teu ponto fraco, entendeu? E, enfim, às vezes você forçar a barra, né, também, trocar as bolas e tal, talvez não seja tão interessante. Então também faz parte você saber as suas potencialidades e suas limitações também. Eu nunca ouvi nenhuma entrevista do Martin falando a respeito especificamente dessas questões das batalhas, e a gente não sabe se ele simplesmente não se interessa por isso e aí ele deixa de escrever, ou se ele escreve e de repente não fica bom, né? De repente não passa no próprio crivo, ele fala assim, não ficou bom, vou simplesmente passar, e a batalha aconteceu e tal lado ganhou, né? Exato, pode ser que não se interesse. Isso. E não fica. Eu estou falando isso, pegando um grande autor aí consagrado, para dizer que isso não é um problema, entendeu, cara? É só você saber o que você quer escrever, o que você quer colocar, qual o peso que você quer dar às coisas, né? Totalmente normal. Olha, Dudu, Eu vou fazer uma observação aqui. Não sei se você vai gostar dela ou não. Estou falando não como autor, mas como leitor das suas obras, né? Como te falei, já li todos os livros, acompanho. Mas eu noto, principalmente lendo o último livro, O Santo Guerreiro, Roma Invicta, um certo amadurecimento da sua escrita. Não que eu amei A Batalha do Apocalipse. É um dos livros que eu mais gosto, porque tem tudo, ali é um caldo de coisas que tudo que eu gosto tá ali, né? Então, as aventuras e tudo mais. Porém, como escritor, você foi crescendo ao longo do tempo, né? Você foi se tornando, não sei, mais assim, bater o olho, ler e falar assim, poxa, eu acho que isso aqui é o Eduardo que escreveu. Se eu estivesse lendo um livro novo seu, eu acho que eu, lendo, ia falar, poxa, lembra muito a escrita do Eduardo, né? E esse amadurecimento que eu identifico, né, que eu tô colocando assim, isso você chegou a estudar? Ou foi só mesmo escrevendo, cada vez que você escrevia, você ia sedimentando esse estilo seu? Cara, eu tô sempre estudando, sempre tentando melhorar, sempre fazendo exercício, sabe, cara? E claro, e lendo muito, né? Porque isso é importante. E é isso, você. Até uma coisa que eu acho que, por exemplo, essa, só para dar um exemplo nesse ponto, né? Que é uma coisa que só vem realmente com a experiência. Por exemplo, quando você é um escritor novato, você vai descrever uma cena, né? Especialmente da galera que, como nós, vem do RPG e tal, e a gente quer descrever tudo o que tem naquela cena, né, cara? Porque, enfim, acha que é importante. Detalhe por detalhe, né? Exatamente, e com o tempo você vai aprendendo que você pode escrever menos, você não vai deixar de escrever. Eu acho que é importante, acho que a descrição, eu particularmente não gosto de livros secos, sabe? Tem livros que são secos, tem pouca descrição, eu gosto de livros com descrição, só que você aprende a usar palavras estratégicas e colocar, enfim, deixar descrever o que é estratégico para que a cena toda seja compreendida. Você não precisa descrever detalhe por detalhe, você pode descrever alguma coisa que vai falar muito, entendeu? É claro que aqui é difícil de explicar isso. Mas isso aí vem com a prática, com a experiência mesmo, né, cara? Com você reescrevendo, escrevendo, reescrevendo e, sobretudo, lendo, cara. Lendo, claro, estudando técnicas literárias. Eu tenho muitos livros aqui de técnicas literárias. Eu leio, assim, com realmente muito interesse, sabe, cara? E é isso, estudar, ler bastante, ler com um olhar analítico os livros, né, cara? Outra coisa que é muito importante também é ler livros, assim, quando eu era mais novo, eu acho que isso não é problema, eu lia mais as coisas que eu, não é que eu gostava, tudo que eu leio eu tendo a gostar, mas eu lia coisas mais da área, tipo, fantasia, de ficção científica, né, de um pouco mais policial e tal, eu ficava naquela área, lia pouca coisa de literatura realista, por exemplo, e tal. Hoje em dia, o que eu gosto é justamente ser eclético, sabe, ler outros livros, né, com até livros assim mais eruditos, que não é para você tirar onda, nem querer dizer que você está trazendo a erudição para a tua obra. É importante você ver como é que vários autores se expressam na literatura, entendeu, cara? Não é que você vá querer copiar um estilo do Thomas Mann, por exemplo, ou do James Joyce, sabe? Não é isso, entendeu, cara? É para você ter uma noção, e aí eu tô falando aqui, o cara tá obrigando as pessoas a ler uns livros chatos e tal. Não tô obrigando ninguém a fazer nada, cara. Mas quanto mais você lê, você vai observar o estilo de cada um, né? E você vai. Aquilo vai agregar ao seu próprio estilo, entendeu, cara? Que aí é assim que você vai crescendo, acredito eu, sabe? Então com a idade eu fui lendo outros autores, entendeu? E aí fui também. Eu acho que isso acaba se repetindo na própria literatura minha também. Até umas obras que são diferentes daquela área, do nicho, né? Você aprende não só a construir cenas, mas você aprende os diálogos, né? Cada autor tem uma forma de conduzir um diálogo tal. Isso a gente já falou aqui várias vezes, é algo essencial, né? Sim, é exatamente isso. É isso aí. É claro que você está começando, um garoto de 18 anos que está escrevendo, você não precisa assustar ele e dizer que o cara tem que ler Thomas Mann, sabe? Ler esses caras assim, tipo Philip Roth e tal. Beleza, o cara vai ter o seu momento, entendeu, cara? Mas tem isso em mente, né? De tentar, às vezes, expandir um pouquinho os seus horizontes. Enfim, é uma dica que eu dou, que pode ser interessante aí, entendeu? Não, com certeza. Às vezes, a inexperiência do autor, eu já vi livros assim, né? Que a cada introdução de personagem, ele começava assim: fulano chegou, ele era alto, loiro, de 2,10 metros, com triz na cara. É como se você estivesse lendo uma ficha de personagem de RPG. E não tem problema algum você saber mestrar RPG e escrever um livro, muito pelo contrário. Mas a literatura, ela vai além disso, né? E somente com experiência, lendo outras obras, lendo autores que são bons e lendo autores que são ruins para você ver claro. O que não fazer também, né? Tendo toda essa experiência, é que você vai melhorando como escritor, né? É, isso a gente também fala muito no nosso mini-pod, que é a questão do pensar literário, né? Porque hoje em dia a gente é bombardeado por vários tipos de mídia e é ótimo isso, não é uma coisa ruim, não. Mas o cara, cinema, videogame, sabe? Tudo isso é excelente, né? Quadrinhos e tal, né? Só que o problema é que, pô, às vezes o cara, por exemplo, joga muito videogame e também tem... Vamos colocar RPG, por exemplo, né? O cara joga muito RPG e tal, beleza. Mas isso pode agregar à sua literatura? Claro que pode e agrega. Uhum. Só que existe uma maneira de você se expressar na literatura que é diferente, cara, das outras, entendeu, cara? Tem uma maneira própria. Por exemplo, quando você está escrevendo uma batalha, no filme, você é muito mais visual, é sonoro, é veloz, tem aquele ritmo todo de, né, do audiovisual e tal. Só que o filme não consegue, por exemplo, tão bem explorar o que está se passando na cabeça dos personagens, dos protagonistas. Então, não é que você não vai descrever a batalha, entendeu? Mas é que você tem que dar mais peso ao que a literatura tem de melhor, que é a questão de você explorar os personagens, né? Explorar o interno dos personagens, entendeu? É o que eles pensam, o que eles vão fazer, os medos deles, o que estão pensando, entendeu? Então, assim, se você se transpor de uma mídia para outra, é claro que vai ficar tosco, entendeu, cara? Porque não é a mesma coisa, né? Você vai se frustrar, ah, não tá que nem o filme que eu vi. Não é, cara. Você tem que trabalhar o pensar literário, que é diferente do pensar no cinema, que é diferente do como tá no game, que é diferente de como tá no quadrinho, enfim, no RPG. Eu sei que essa é uma treta literária que de vez em quando ressurge das cinzas, né? Que não, nunca morre, mas essa história de que o autor não vai ler outras obras para não se contaminar e tal, isso é uma, assim, com todo respeito, é uma bobagem, né? Quanto mais você lê, você vai adquirindo uma bagagem para justamente acrescentar na sua escrita, né? Até para você saber o que fazer, o que não fazer. Então não tem essa. Ela é bem-vinda, ela é recomendável. Claro, claro, nem acho até bizarro isso, que o leitor, não, o cara não pode ler outras obras, pô, como é que ele vai fazer? Pois é, não, de vez em quando aparece assim, no Twitter, ou até em podcasts, essas notícias bastante singulares, né? Pra dizer o mínimo, né? É, porque o cara, de repente, ah, se eu ler muito fulano, vou acabar pegando o estilo dele, copiando o estilo, mas acho que, né, isso aí, conforme o Eduardo já falou, né, no início pode até acontecer, né, mas depois, né, conforme passar do tempo, a partir daquelas leituras você vai desenvolvendo o seu próprio estilo, né? Olha, Robson, muito pessoalmente eu acho que é uma posição bastante equivocada, porque lendo obras que você é influenciado, você, como o Eduardo falou, você é influenciado por quadrinhos, por cinema, por todas as outras formas de entretenimento. Você pode nunca ter lido O Senhor dos Anéis, mas você assistiu o filme, se você vê a série de fantasia, assim, não, você joga RPG, não tem como você não ter sido influenciado, ainda que indiretamente, pelo Tolkien. Sim, sim, verdade. Perfeito. Esse purismo é ilusão. Dudu, eu li o Roma Invicta e, antes de mais nada, deixa eu te falar, parabéns, adorei o livro, achei muito legal. E o que eu achei mais sublime na sua obra, especificamente nessa obra, é não só aqueles eventos de maior destaque, na questão de como tem os eventos históricos das guerras, mas a descrição do cotidiano dos personagens é um negócio fascinante. Eu não sei se realmente foi assim naquela época, mas você escreve de uma forma que me convenceu. Para mim, naquele começo do século III lá, era assim, né? Era do jeito que você descreveu. Como é que você chegou a fazer essas pesquisas? Eu sei que você às vezes recorre aos livros e tal, e como é que você fez a pesquisa especificamente do Roma Invicta, ou especificamente do Santo Guerreiro? Cara, eu acho que o romance histórico é isso, né, cara? Eu sempre falei isso, que o bacana do romance histórico é você tá lá, né? Porque tudo bem, o cara vai falar das tretas políticas e tal, mas o romance, cara, é te colocar ali no dia a dia, né? Inclusive, eu diria até que no caso do primeiro livro, no caso do Roman Invicta, é interessante porque, como tem a juventude, né? A infância, né? Não a juventude, a infância do São Jorge, você vê ali o dia a dia numa casa romana, entendeu, cara? Como é que era? Como é que eram os escravos? Como é que era a relação, né, com os senhores? Como é que era tudo, né, cara? Como é que você tomava banho? Como é que você se vestia, sabe, cara? Então, assim, isso que eu acho que é bacana de qualquer romance histórico, não só o meu, né? Então, isso, eu fui atrás disso. Meu ponto de partida foi um livro que é, assim, é essencial para qualquer pessoa. Um livro que é um tesouro da literatura, não, porque é um livro documental, né? Que é A História da Vida Privada, né? Na verdade, é uma série de caras excelentes, assim, historiadores seríssimos. Tem A História da Vida Privada do Império Romano ao ano 1000, que foi o que eu usei. Depois tem A História da Vida Privada no Brasil, tem na Idade Média, tem, enfim, acho que tem na Grécia, eu acho, se eu não me engano. Esse é o livro aí, é principal para qualquer pessoa que estude isso, né? Que é a história de como é que era a vida das pessoas mesmo, né? Como é que era o cotidiano e tal. Dali você explora vários outros livros, eu não vou ficar falando muito aqui, mas hoje até os livros de história que falam da história global, eles acabam entrando no cotidiano das pessoas. Tem uma historiadora contemporânea chamada Mary Beard, ela é um especialista em história de Roma, que os livros dela são livros sobre Roma, né? Mas acaba sempre entrando, cara. Hoje em dia, cada vez mais, esse campo está se expandindo, né? A história das pessoas ali, da vida privada e tal. E aí, claro, né? Todas as pesquisas de campo que você faz, que você vê, né? Que você, andando nos lugares em que as pessoas passaram, você fica imaginando como é que era a vida daquelas pessoas, né? E a conclusão que a gente acaba sempre chegando é que, claro, tem lá as capas, as camadas culturais, mas o ser humano é o mesmo em todo lugar. Então, como é que uma pessoa reagiria àquilo? Você ficar pensando, como é que a pessoa reagiria viver naquela situação, ou sob aquele governo, ou sob aquela império, enfim, e você fica pensando, né, como é que seria, né? Então, muito trabalho do romancista histórico é refazer justamente isso que se passa na cabeça das pessoas, entende, cara? Mas é isso, o livro principal que eu recomendo aí, História da Vida Privada, Império Romano ao Ano 1000, cara. Esse livro aí é o principal que todo mundo tem que ler, mesmo que não vá escrever um romance histórico, que é espetacular, cara. Você já esteve lá nas ruínas de Pompeia, né? Sim, é um exemplo. Quando você visitou, você já estava em vista de fazer o Santo Guerreiro? Já tinha ideia de escrever sobre a Roma Antiga? Não, na verdade eu visitei muitos anos atrás, quando eu tinha 18 anos, e foi lá que surgiu meu fascínio por Roma, na verdade, né? Porque ali realmente é incrível, né? Eu já dei algumas entrevistas falando sobre isso, e você vê ali justamente o que eu tô te falando, cara, que é impressionante o cotidiano das pessoas, né? Que a gente fica pensando, é inimaginável a gente viver naquela época, mas na realidade as pessoas viviam como a gente vive hoje em dia, em vários aspectos, né? Uma cidade romana era você acordar, ir na padaria mesmo, sabe? Ir lá comprar jornal, que você não comprava jornal, mas você ia até o fórum, e geralmente tinha na porta do fórum de cada cidade, os caras pregavam lá uns folhetos que eram tipo jornais e tal, o cara via quais são as notícias do dia, tudo, sabe? Meio que levava suas paradas na lavanderia, tinha lavanderias, né? Como é que eram as lavanderias, cara? Isso é muito maneiro, porque... E aí, como é que você trabalha no romance histórico? As lavanderias, elas... É uma coisa que tinha um piscinão onde você botava as coisas pra lavar, mas uma parada que tira muito o óleo, né, cara, é amônia, né? E onde é que você tem amônia? Na urina das pessoas, né? Então as lavanderias, elas ficavam com mictórios, né, com vasos, pessoas normais irem lá e urinarem nesse vaso, e depois eles pegavam e jogavam no piscinão, aí, lógico, misturava com água, a amônia era só pra tirar o encardido, assim, né, cara? E aí no primeiro livro, Roma Invicta, em vez de eu explicar isso, né, eu coloco uma cena lá em que o Jorge, né, para os íntimos aqui, ele tá andando pela cidade, fica com vontade de urinar, e aí vai na... tem uma lavanderia ali. Ele vai lá no mictório, né, e aí faz xixi nos vasos, né? Ele até uma hora que ele é abordado pra escrava lá, que vai falar com dentro da trama, entendeu? Mas é uma coisa normal. Então essas coisas, como é que você pega esses fatos e você mescla com a trama, cara? Isso que é o grande negócio, entendeu, cara? E, enfim, até esqueci o que vocês perguntaram, me empolguei aqui. De Roma, de Pompeia, né? Viagem. De Pompeia, é isso? De Pompeia, cara, é isso, cara. E aí você vê tudo isso lá, hein? Cara, é mágico mesmo, sabe? Dá vontade de você... não quero voltar no tempo, não. Só quero fechar o olho aqui e passa um filme, assim, né? Como é que seria na época, sabe? Entendeu? Porque é muito fascinante mesmo. E é isso, você vê ali as casas, né? Como iam, né? Enfim, é um museu, né? Ao ar livre mesmo, né? É impressionante. Tanto é que Pompeia foi onde começou os estudos mais sérios, modernos, que eu falo de 1700 e pouco, uhum, né? Sobre Roma. Foi justamente com Pompeia, cara. Começou. Porque eles né, descobriram né, a cidade, estava enterrada, e começaram a escavar, e aí viram que era uma cidade inteira preservada, né? Com mosaicos lá, com imagens na parede que retratavam o cotidiano, sabe, cara? Essas coisas é muito fascinante. A cidade de Roma é muito bonita, né? E é um museu a céu aberto, e você tem alguns prédios, o Panteão, por exemplo, que são lá desde de 2000 anos atrás, né? Então é um negócio realmente fascinante. Mas eu acho que o charme de Pompeia, o charme, se pode dizer assim, né? Foi justamente pela tragédia que abateu, porque ela foi paralisada no tempo, né? Com a erupção do Vesúvio lá. Então queimou tudo, mas todo aquele modo de vida, tudo aquilo, o que sobrou, né? Da tragédia, ficou preservado pelos séculos. Roma, óbvio, mudou muito, né? Do que era a Roma antiga. Mas Pompeia tá ali, né? Assim, tirando essa questão das cinzas, o que ficou preservado era exatamente daquela forma que as pessoas viviam no começo da era cristã, né? É, a Roma em si tá muito detonada, assim, não é uma cidade moderna, né? Mas as coisas antigas quase não existem mais lá. O curioso é que o que resistiu foram prédios que viraram igrejas, né? Uhum. E esses resistiram, como o caso do Panteão, que você falou mesmo aí, né? Eu acho que hoje em dia nem é igreja, eu nem lembro, mas acho que hoje em dia é um monumento mesmo, assim, né? Um edifício histórico. Mas ele resistiu porque virou igreja, né? É, o prédio do Senado Romano, do Senado Imperial, ele justamente também resistiu por isso, né? Porque virou uma igreja e tal, o resto tudo tá destruído, né? Então, assim, então tem pouco. Mas às vezes eles encontram lá, eles escavam, né? Encontram lá termas de Trajano, sei lá, encontram negócios lá embaixo, então que é interessante também. Mas Pompeia realmente é um museu ao ar livre mesmo. Eu vou perguntar para o Eduardo mais uma coisa, duas coisas assim que ele costuma, duas coisas que o Eduardo costuma falar muito lá no nosso mini-pod, né? O Eduardo, já tô chamando de nosso mini-pod, hein? Porque... É, mas pode chamar. Você vai me abandonar aqui no Papo Fantástico, vai lá com o Dudu? Não, cara, mas o mini-pod lá, cara, né? Qualquer um, né, cara, que quiser entrar lá no canal do Telegram, tá convidado, Clécio. Você também tá convidado, né, Eduardo? É isso, claro. Já participo, eu já tô lá. Pois é, mas então, não, o que eu ia dizer, essa questão da pesquisa, né, em relação pra você poder fazer, né, lá o seu romance histórico, né, porque algumas pessoas, né, conforme você já falou lá, tem um pouco de preconceito, por exemplo, com a questão da internet, né? Mas acho que, se eu não me engano, foi até num programa mais recente, você falou que não tem problema, né? Porque lá na internet, às vezes, no aquele artigo da internet vai ter lá as fontes, né? Digamos assim, né? Então, a internet também pode vir a agregar, né? Porque tem gente que, às vezes, pode... Não, tá na internet, não é verdade, sim. Né? Não sei o quê. Como é que é esse esquema aí de pesquisar pela internet? É um ponto de partida, né? É justamente o porto que você sai com o teu barco para pesquisar, mas ali você tem as fontes, né? Não dá para confiar muito na Wikipédia, por exemplo, né? Que é a principal fonte aí que nós temos. Primeiro link, né? Quando você digita alguma coisa é o que aparece, né? É, mas também não se deve desprezar, cara, porque aí você tem uma coisa boa dos artigos da Wikipédia, que você consegue ver, como eu tava falando lá no mini-pod, tem as referências, né? Geralmente tem os livros, você vai pesquisar nos livros, né, cara? E aí você consegue, dali dos livros, você tem uma noção. A melhor pesquisa que é feita é em fontes diversas, sempre isso, né? Uhum. Eu aqui tenho enciclopédias antigas em papel, tenho as cruzo lá com a Wikipédia, com outros livros e tal, e aí você consegue uma fonte confiável, né? Uma informação confiável de várias fontes, né? Mas também não se deve desprezar, não, cara. É um ponto de partida. E aí também não deve ficar acreditando que aquilo ali é verdade absoluta e verdadeira, né? Porque, lógico que né? Que você pode ter alguma coisa que não esteja bem acertada ali, né, cara? Mas é isso, né? Então é sempre bom você pesquisar em fontes variadas. Sim. Agora, em relação a essa questão da, né, da pesquisa e tal, fazer uma outra pergunta para você. Como é que o cara acha, assim, um equilíbrio, digamos assim? Porque, assim, tem o cara, às vezes, tá deslumbrado com aquilo, né? E aí ele quer colocar tudo que ele encontrou na pesquisa. O negócio vai acabar virando, sei lá, um artigo acadêmico, né? Claro. Só que não é o objetivo do cara é fazer uma ficção. Sim. Né? Então você também tem que ter ali a mão mais ou menos equilibrada para não pesar muito, né? Como é que é esse esquema aí? Como é que você faz para, digamos, não colocar tudo que você acha? Porque o cara não pode botar tudo que acha interessante, digamos assim, né? Ele tem que ter ali alguns critérios, digamos assim, né? Claro, cara. Você tem que ter um bom senso e saber no que você quer focar, né, cara? O que você quer falar. Realmente você não está escrevendo, supondo que você está escrevendo um romance, uma ficção histórica, cara, você não está escrevendo um livro documental, né, cara? Então, uhum. O teu foco, que eu sempre falo, o teu foco tem que ser sempre os personagens. Grandes teóricos de literatura, como o professor Assis Brasil, por exemplo, né, ele fala justamente isso, que o foco numa ficção, numa história de ficção, tem que ser os personagens. O que passa ao largo disso tem que servir aos personagens, entendeu? O cenário, uhum. né, o cenário histórico, o cenário físico ali tem que servir à motivação, à trama dos personagens, entendeu, cara? Então, óbvio que você pode entender que, beleza, quero falar sobre determinado assunto. Mas realmente, quando você vai pesquisando, e eu falo isso sendo um escritor também de fantasia, que eu nunca vou desprezar esse gênero, porque eu adoro e quero escrever mais fantasia também. Mas, cara, por mais que você crie um mundo, cara, fantástico, nada se compara com o nosso, cara. Se você for realmente pesquisar, você vai pesquisando, vai escavando. E as coisas são... E no mundo real, obviamente, que tudo se entrelaça. Nada surge do nada, obviamente, né? Então é fascinante você ver, pô. Se você for lá ver um personagem que chega lá em Palmira, por exemplo, que é o começo do primeiro livro. Cara, aquilo tem toda uma história por trás que, cara, porra, é fascinante. Aí você teria que começar contando a história de Palmira. Você vai voltando no tempo, quer dizer, vai ficando impossível, né, realmente. Você vai se embolar, né? Não, você tem que pensar. Enfim, mas é isso, cara. Você tem que focar nos personagens. O que é importante pro personagem e pra trama? É isso. O resto é resto. Não que o resto seja resto, mas assim, o resto ele é secundário, né? Do que tá se passando. Então você tem que saber cortar, focar e ver o que você vai abordar, né, cara? Não dá pra falar sobre tudo, né? Senão realmente você fica uma obra enfadonha, fica chata, né, cara? Enfim, se você for só ler a descrição sem uma trama e sem ter os personagens, é mais fácil você pesquisar num livro acadêmico, né, num livro documental, sabe? Quando você faz um trabalho de pesquisa para escrever um livro, né, que aborda determinados momentos históricos, você faz uma série de anotações, você faz uma série de observações, você faz, pega livros e marca. Sim. E não sei o quê, mas para você criar uma familiaridade com aquele tema e depois, quando você faz a escrita, você vai inserir aquilo que serve à sua história. Mas claramente, uma quantidade absurda de informação que você pesquisou, que você detalhou, que você até pensou, você acaba não usando no livro porque não tem, não acha o momento de colocar, né? Mas isso não é jogar não, fora. Não, não é jogar fora, não. Porque você, tendo conhecimento global, você também vai ter mais estofo para desenvolver aquilo. Você vai conseguir imaginar aquilo. Mesmo que você imagine uma cena, mesmo que você não descreva um objeto que está na cena, aquilo pode estar na sua cabeça. Isso aqui está te ajudando a dar uma verossimilhança ao que você está falando, entendeu, cara? Então, claro, você tem que saber o que é o Império Romano, como é que era aquela época, e mesmo que você não descreva exatamente aquilo, mas para você ter noção do que era aquilo, para você poder escrever sobre o assunto, né, cara? Sem dúvida. Ô Dudu, nesse último livro, Roma Invicta, primeiro livro do Santo Guerreiro, eu achei muito legal a forma como tem dois personagens que trocam cartas. E isso faz uma introdução magnífica ao que vai acontecer, a história principal. Cara, parabéns! De onde surgiu essa ideia? Como é que isso veio a lume? Já pode falar quem são os personagens, Clássico. Não precisa ficar assim. Acho que é a Helena e o Eusébio, não é isso? Sim, isso não tem nada de spoiler, nem problema nenhum, né? além da questão da ideia original, eu acho que tem uma dificuldade a mais, porque você muda o foco narrativo. São personagens que estão falando a respeito daquilo que já aconteceu, mas que depois volta no tempo, né, pra contar exatamente sobre aquilo que estavam trocando a missivas ali, né? Então, sim. Puxa, como que foi isso aí? Como é que surgiu essa ideia? Muito bom mesmo isso aí. Cara, é o seguinte, eu sempre gostei de jogar limpo com meus leitores, né, cara? Eu sempre, por exemplo, em todos os meus livros dos Filhos do Éden, Batalha, no começo tem um texto introdutório, é o Manuscrito Sagrado dos Malaquins, né? Que nesse texto introdutório eu falo justamente sobre o que é a obra, sabe? É um resumão da obra, você vai encontrar isso aqui, ponto final, sabe? É isso que você vai ver. Então, como é que eu ia fazer isso no caso do Santo Guerreiro, né? Como é que eu ia colocar essas questões ali claras, né, sobre o começo, dizendo sobre o que é o livro, né, deixando bem claro tudo. Então, eu usei esse artifício de troca de cartas, que é muito inspirado. Tem alguns bons romances sobre Roma Antiga, um deles é Juliano, do Gore Vidal, o outro é o Romano, do Mika Waltari, que são romances assim que são romances, não sei se posso dizer que são... que é troca de carta, mas o do Juliano, ele é troca de carta, né? Que o Juliano foi um imperador que viveu em 380, por aí, e eles fazem essa troca de carta em primeira pessoa e tudo. Então eu queria colocar esse artifício, né? Porque eu sabia que, para colocar os pingos nos is ali, né? Então vão ter questões ali que vão rolar dúvidas históricas, e aí esses caras já, inclusive, já, eles próprio já esclarece essas questões históricas aí, né, cara? Um cara pergunta, né, mas foi assim que aconteceu? Ela fala, não, foi assim, eu pesquisei e tal. Então, era pra deixar claro, pra deixar quase didático, mas de uma forma literária e artística, e que é obra, né, cara? O que você iria encontrar, enfim, alguns detalhes que ao curso da narrativa não seria interessante serem colocados. Aí você coloca essas cartas que elas vão te esclarecendo, e a carta também tem uma trama nas próprias cartas também, né? Então, foi daí que surgiu essa inspiração para fazer isso, cara. E é interessante que em algumas informações que tem na troca de cartas, você vê que foi o que foi passado para a história. Foi, olha, foi o que foi contado, foi o que foi visto. E aí depois você entra na história propriamente dita e mostra o que aconteceu de fato ali, né, naquela cena. É muito legal, muito legal. Maneiro que eles, de vez em quando, eles discordam também um do outro, né? Muito bom, né? E eu tô aqui viajando, que eu queria comentar um pouco sobre o próximo, mas aí acho que não é próprio, porque é muito spoiler também. Mas exatamente isso, né? É isso aí, porque é uma maneira de você esclarecer pro leitor, né? Pra deixar claro. E coisas, por exemplo, também que acontecem, que vai ter muito no Santo Guerreiro Ventos do Norte, que é uma questão, cara, sobrenatural, sabe? Uhum. Porque ele é um romance histórico, ele é um livro de fantasia. Então ele não pode ter, assim, coisas sobrenaturais, bolas de fogo. Não é isso, né? Essa é a pegada do livro, né? No entanto, o sobrenatural, cara, sempre permeou a nossa vida. Tem gente que pé junto que já viu fantasma, sabe? Então, assim, pô, e não existe em tese e tal. Então, assim, e acontecem coisas estranhas, né? Como aconteceria quando você... tem gente, por exemplo, que falou comigo que já foi visitar... Vidente. Cara, pra prever o futuro, os caras previram tudo, sabiam tudo da vida do cara e tal. E isso acontece também. E aí, claro, na época você não tinha, né, o conhecimento do mundo muito mais místico e tal. Troca de cartas também serve pra dar uma parada nessas arestas. Que um cara vai falar, ah, aquilo aconteceu, outro não aconteceu, aconteceu de tal forma, tal, ah, aconteceu mesmo, é obra do diabo, obra de um santo, de um deus, coisa do tipo, entendeu? Então serve também pra parar essas arestas aí. Enfim. Para deixar claro que é tudo uma interpretação, né? Ou então é algo sobrenatural. Você nunca vai saber, depende da própria pessoa que tá lendo, né? Que vai ter a sua interpretação, entendeu? Até porque se tem santo, tem que ter milagre, né? Claro, claro. Mas o que é um milagre? Será que o milagre ele é uma coisa que... Aí que tá, né? No primeiro livro, no Roman Vitae, tem uma cena lá que um bispo lá faz o cara andar, né, cara? Tipo, é um milagre, mas... Isso você vê também hoje em dia, né? Então, será que é milagre? Será que não é? Será que existe e tal? E é até interessante, né? Que aí, nessa cena, inclusive, tem um cara que depois ele vai comentar isso com um judeu que tá com ele na caravana. E ele fala: não, isso aí é charlatanismo, cara. Isso eu já vi, porra, na Pérsia já vi um mágico tirando um negócio do cartola, não, porque não tinha cartola, mas de um chapéu e tal. O cara, não, mas não é. Como é que o cara pode fazer isso tudo, entendeu? Então, isso tudo tá no livro, né, cara? De certa forma, né? Lembrou até o Padre Quevedo agora, né? Charlatanismo. Isso. Não existem. Interessante, em se tratando de Roma Antiga, é que nesse período você tinha várias filosofias e várias religiões convivendo, né, cara? Então, assim, enquanto, por exemplo, na Idade Média, isso não é nada contra a Idade Média, não. Você tinha uma supremacia da Igreja Católica, do cristianismo, né, cara? Da Igreja, vamos dizer, depois católica mais pra frente, né? Nesse período você, né, você tinha, por exemplo, um cara que era cético. Na verdade, ele era um materialista, que é o caso do Estrabo. É um filósofo ateniense, um filósofo grego. Ele não acreditava naquilo tudo, detestava os cristãos e tal. Enfim, tem o outro cara acredita, o outro acredita nos deuses romanos, outro, entendeu? Então você tem todos esses pensamentos ali em conflito e convivendo, sabe, cara? E aí você pode colocar essas várias abordagens aí. Você sabe, Dudu, eu dei uma risada quando você falou um negócio de fantasma, porque eu já tive uma aparição aqui em casa 3 vezes, que até me inspirou a escrever um conto de terror, né? Que eu tenho um conto pelo retrovisor que é dedicado, inclusive, pra alma, né? Essa aparição que teve aqui na minha casa durante a pandemia, né? E engraçado que eu até comentei com o Robson que recentemente teve um fato mais bizarro ainda. Eu não acredito em nada disso, né? Então eu falo com muita tranquilidade. Tudo tem explicação lógica, né? Pareidolia, foi tudo fruto da imaginação. Mas o mais bizarro é que eu e a minha esposa, recentemente, ouvimos uma voz sussurrando meu nome, cara, vindo de dentro de casa aqui. Eu falei que a alma agora tá me chamando. Aí, já dá até pra montar pro aquele programa especial dos causos, né? Pois é. Agora, voltando a falar sobre Roma Invicta, tem uma cena, cara, que ela é bastante sensual, assim, com umas descrições muito explícitas, e eu não me recordo ter visto cenas tão calientes assim nos outros livros, né? O que aconteceu que nesse você tá encaminhando para um futuro romance hot aí pra gente? O que acontece aí? Não, cara, não é isso. Aliás, eu até acho que é um ponto, aquela coisa das limitações, eu acho que é até um ponto fraco meu, assim, não é meu ponto forte esse tipo de coisa. Mas é o simples fato de que é uma tentativa de retratar a realidade um pouco, sabe, cara? Isso são coisas que acontecem, né, cara? A gente fala assim, logicamente com bom humor, brincando e tal, mas o sexo, a sensualidade são partes muito importantes da natureza humana, da história, sabe, cara? Quando a gente está falando de anjos, tal, demônios lá, de tetralogia e tal, não sei se isso até poderia acontecer, mas não era uma questão, né, cara? Apesar de que tem lá as suas cenas. Mas, cara, a gente pensar como é que essas questões foram usadas até politicamente, cara, tanto de forma ruim quanto de forma boa, assim, né? Até uma relação verdadeira com a sensualidade como arma mesmo, política, né? De sedução e tudo. Essas coisas são reais pra caramba, cara. Basta falar. Apesar de que isso que eu vou dizer também é um pouco controverso e não se sabe se foi bem assim. Mas você tem a famosa história de César e Cleópatra, né, cara? Que ela teria seduzido ele e tal, etc. E se foi isso aconteceu, nem acho que pode ter acontecido, né? Olha o que isso gerou pra história com H maiúsculo, né, cara? Então, isso acontece mesmo. Então, na verdade, não era... Sinceramente, cara, eu nem gosto. Não é que eu não gosto, mas assim, nem eu crio essas cenas pra justamente mostrar o sexo como uma realidade do mundo, sabe, cara? E, enfim, todos os níveis, né, cara? Então, é mais por isso, enfim. Não é nem pra deixar a galera excitada, não, mas é pra mostrar a realidade, né, do que seria, né? Recentemente eu acabei escrevendo um romance, minto, um conto, que tem uma pegada um pouquinho mais sensual também, né? E realmente a descrição das cenas é um exercício criativo mesmo. Foi uma brincadeira que começou como um exercício criativo, que eu não iria publicar nem nada, mas até que ficou interessante. E é isso mesmo, a gente trabalhar o corpo humano, trabalhar as reações, é uma forma de exercitar a escrita, né? Não é o nosso métier, não é a nossa zona de conforto. Mas ao fazer isso, você acaba se desafiando e trabalhando em cima. É um esforço que é bastante interessante. Sim, e o que eu digo é o seguinte também. Eu sou contra fazer descrições, não só de sexo, né, mas até de violência, gratuita. Né? Eu acho que tudo tem que estar ali para um motivo, entendeu, cara? Eu tento sempre fazer isso, tanto a violência quanto o sexo nos meus livros, eles têm que estar ali por um motivo, né, para explicar alguma coisa sobre ou a trama ou sobre os próprios personagens, ou personagem, né, cara? Fazer a história andar, né? Claro, tem que ter um motivo de estar ali, né? E, enfim, é por isso. Mas é curioso ter comentado sobre isso, que é justamente a palavra que você falou isso. E é bem fora da minha zona de conforto, né? Mas é, eu acho que tem que ser colocado. Você vê, por exemplo, um autor que eu adoro, né? Que é o Ken Follett, né? Ele também coloca cenas de sexo ali e tal, e tudo bem, sabe, cara? É interessante. O próprio Noah Gordon, no Físico, é um livro excelente também, um romance histórico excelente, também coloca cenas de sexo ali, que seja... Mas é pra retratar a realidade, eu acho, sabe? Quem ainda não leu, tem que ler Ken Follett, porque é realmente um autor sensacional. Eu tô, do lado da minha cabeceira, eu tô com a trilogia do século ali pra ler. Ainda não comecei a ler, porque é um calhamaço. Eu quero ver se eu acabo baixando no Kindle, porque se você deixar aquele livro cair, quando você estiver dormindo assim na cabeça, você morre, porque é um tijolo, né? É, e são vários, né? Esses são vários. São três, no caso, né? E cada um é um tijolinho mesmo. Eu li os outros dele, que falam da catedral, da Idade Média e tal, tô muito interessado. Já li outros também, mas tô interessado muito na trilogia do século, né? Minha esposa já leu, só não comecei a ler porque o livro físico muito grande assim me deixa um pouquinho incomodado pra leitura. Eduardo, falar da questão lá do Roma Invicta, né, cara, assim, eu adorei o livro também, né, eu já li já faz um certo tempo, né, assim, e tiveram muitas cenas legais, né, como o Clécio falou, né, cara, e assim, a maneira que você descreve, cara, assim, o cara consegue visualizar aquilo ali realmente como num filme, né, cara, aí tem uma cena lá que tem uns elefantes lá guerreando, né, alguma coisa assim, aí eu lembrei do 300, cara, não sei se você... Você recorda de uma cena lá que apareceu, acho, um rinoceronte gigantesco no meio da batalha? Sim, eu lembro. Aí você se inspirou nessa parada, assim, ou não? Você lembrou de alguma coisa nesse sentido? Como é que foi essa parada aí do elefante? Foi nos olifantes do Tolkien, né? Porque eu gostei muito dessa parada do elefante no meio da guerra, entendeu? Eu gostei, achei maneiro. Ah, eu vi o 300, né, tem muitos anos, né? Alguns anos, adorei. Claro, o Senhor dos Anéis também, mas não acho que tenha sido inspirado nisso exatamente, não. Foi mais uma coisa histórica mesmo, sabe? Porque os persas usavam, né, os elefantes desde tempos antigos aí, né, cara? Então, foi... Não sei se a cena foi inspirada exatamente e tal. O que eu tava buscando ali, né, era justamente retratar um momento que tá bem escrito nos livros de história, que é a morte daquele imperador Caro, né? O Caro foi nessa época da crise, no auge da crise do terceiro século, você tinha um imperador praticamente a cada mês, cara. Eles iam morrendo, iam sendo substituídos, um ia dando, matando o outro, complôs e tal, né? E esse imperador era um deles, esse cara que por acaso liderou essa campanha da Pérsia, né? E aí tem essa descrição, que ele realmente morre lá nessa batalha, e só que da descrição, né, que dos romanos e tal, ele tinha sido atingido por um raio, sabe, cara? E é claro que é totalmente, né, fora do... E aí, inclusive, é uma das coisas que a Helena e o Eusébio falam numa carta, né? Tipo, porra, a fonte oficial diz que ele foi atingido por um raio, mas não foi bem assim, então. Na verdade, foi o elefante entrando ali na capital dos persas. Mas era isso, eles usavam muitos elefantes mesmo, muitas vezes não como arma de guerra, mas como arma de intimidação, né? Muitos deles nem iam pra linha de frente, mas vinham ali com uma intimidação, com o grito do elefante. É um bicho que a gente acha bonzinho e tal, mas quando o elefante fica nervoso, cara... Quando ele fica bravo, né? Vocês viram uma notícia recente? Na Índia, teve um elefante que matou uma mulher. Vocês viram isso? Como assim? É, aí a mulher, ele matou a mulher foi enterrada, aí no funeral da mulher o elefante voltou, destruiu o funeral. Depois ele pegou uma manada e passou pela cidade, destruindo a cidade, o elefante. Caraca, ele tava com muita raiva da mulher, né, cara? Os elefantes não esquecem, mano. Precisa um prato cheio pro entendimento lá dos hindus, né, que tem negócio de reencarnação, e o cara acha que... Pô, mas faz todo sentido, né, você pensar por esse lado, né, cara? O cara voltou pra se vingar, né, na forma de elefante, né? Enfim, mas são animais que realmente... É muito interessante isso aí pra serem usados. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho gatos, né? Eu acho que se um dos meus gatos resolver... Eu não tenho certeza quem vai sair vencedor dessa batalha. E eu sou imensamente maior que os meus gatos. Cara, um elefante destruir uma vila não é... Não parece incrível. É perfeitamente plausível, né? Assim... Não, o incrível eles... coordenarem esse ataque e voltar, né? Isso que é isso aí que eu fiquei bolado, cara. É, caraca! É. Quase um plano, né? Foi planejado. Vamos voltar lá no funeral. Mas parece que houve uma clara intenção mesmo. Parece que foi bem assim. Fica a dica: não maltratem os animais. E principalmente os elefantes. Não maltratem os elefantes. Eduardo, eu sei que a Batalha do Apocalipse já foi traduzida em mais de um idioma, um livro para exportação já, e existe alguma tratativa atual disso ser feito também com Santo Guerreiro? Eu estou perguntando, sei que a saga ainda está em andamento, mas porque, para mim, foi inevitável fazer uma comparação com um livro que eu gosto muito, né, do Conn Gudden, da saga do Imperador. Sim, sim. Enfinchou também esse livro, cara, bem legal. Embora eu ache um autor incrível, sou fã dele, mas eu devo confessar que a nossa obra nacional aqui, o Santo Guerreiro, que é nossa no sentido de que é da língua portuguesa brasileira, ela não deixa nada a dever em obras que são sucesso mundo afora. E por isso que eu fico curioso, já tem alguma coisa em vista, assim, de você lançar isso para o mercado exterior? Internacional. Não tem, cara, mas é uma coisa que eu tenho que correr atrás e eu gostaria muito, cara. Isso é uma coisa que seria bem legal, até porque eu até acho que é um livro que tem mais chance de sucesso lá fora do que o próprio Batalha do Apocalipse, cara, porque nossa, eles gostam muito disso, né? O inglês e o americano gostam muito de ficção histórica, até mais do que a fantasia existe lá numa espécie de um nicho, né? Eles também gostam e tal, mas realmente a ficção histórica é um estouro, né? Mas tá aí, cara. Eu tenho que tirar um tempo para falar com meus agentes, para colocar isso, na verdade, fazer pelo menos uma tradução mínima, né? Fazer um book proposal, como a gente fala. Eu não consegui fazer isso, mas tenho muita vontade sim, cara. Acho que o livro tem potencial, cara. Porque, como você disse, lá eles têm muito isso, né? Com o Ilgudan, ele é excelente escritor, o Cornel também, muito bom escritor, e eles têm um sucesso muito grande lá fora, né? Na Inglaterra, então realmente seria bacana, assim, eu tô pra fazer isso aí, cara. Gostaria muito, cara, que fosse pra lá. No caso, gostaria que todos os livros fossem, mas eu tô falando isso porque eu acho que tem potencial mesmo, entendeu, cara? Não é porque é meu livro, não. Porque realmente é um gênero que o pessoal lá consome muito, sabe? Não, e é um livro excelente. A história é muito cativante, assim, é o que eu tô dizendo. Eu li, dura que eu não lembro o nome. Eu não vou me arriscar a falar. Deixa eu olhar no meu Scooby, que acho que é mais fácil de eu saber. Não é um livro ruim, mas a qualidade da obra nem se compara com o Santo Guerreiro. Kingmaker, cara. A série Kingmaker, de Toby Clements. Não é ruim o livro, é um livro legal e tal, mas não é um livro que tem uma qualidade literária como o da sua obra, que é um negócio assim, cara, você já imagina, indo pro exterior, você já imagina isso virando uma série, em algum streaming, sabe? Eu só peço a você que não pare de escrever. Não, tem uma série que eu acho maneiro, cara, eu acho que a série não é, olha, veja bem, a série não é excelente não, tá? Mas ela tem uma coisa muito legal, que é uma série chamada Bárbaros, da Netflix, se chegaram a ver já, Bárbaros. Não vi, não. Eu já assisti. Então, é uma série que ela não é perfeita, mas ela tem uma coisa interessante. Ela conta um episódio muito conhecido, né, na história romana, que é uma batalha contra os queruscos, né, que era uma tribo germânica. E a série é feita por alemães, cara. Toda a parte, né, de visual é perfeita e tal. E é interessante que ela é falada em alemão, né? E os romanos falam em latim, cara. Latim clássico lá, sabe? Então, assim, cara, é muito maneiro, cara. Eles fizeram, capricharam mesmo, né, nas armaduras, sabe? Nas armas e tal, sabe? Tipo, eles arrebentaram nesse ponto, sabe? E a história é bastante interessante, porque é aquela história da pessoa que é criada fora das suas origens, aí pra onde vai a lealdade, né? Para o Império Romano ou para a tribo natal ali e tal, é bem legal. Então, essa parte é toda ficção, né? Mas sem problema, acho que ficou bom, né? E o bacana dessa série, que aí eu fiquei vendo, fiquei pensando, pô, seria legal fazer uma série do Santo Guerreiro nessa pegada, falando em grego, sabe? Os caras em latim. Aí você fala pra mim, pô, cara, vai dificultar. Mas eu acho maneiro, cara, porque é uma reconstrução histórica também, sabe? Eu adorei, cara, ver os caras falando latim lá, sabe? Tipo, poderia botar dublado, mas existe um clima especial mesmo. Existe uma diferença, sabe? Quando você vê na língua em que você tá retratando aquela parada, sabe? Enfim, seria maneiro mesmo. Enfim, mas aí tem que fazer isso aí, tem que procurar meus agentes pra colocar esse livro aí pro exterior. Eu acho que seria bem bacana, assim. em o meu apoio. Olha, só coloco uma restrição. Por favor, não faça como o George Martin, que vai começar a cuidar só das outras partes e esquecer a literatura, né? Não, sim, são duas etapas. A primeira a gente está falando de levar o livro, depois o livro talvez virar uma série, né? Mas é, essa primeira etapa aí é, seria maneiro, cara. Boa tradução, acho que o livro iria bem, sim. Eduardo, a gente está chegando próximo aqui do final do nosso programa e eu queria saber de você uma coisa. O que você pode falar para a gente a respeito do novo livro que está chegando aí, que deve estar em pré-venda agora, né? Vai abrir a pré-venda, né? Ventos do Norte, o segundo volume do Santo Guerreiro. Você pode, sem, óbvio, incorrer em nenhum spoiler, o que você pode dizer para a gente, o que a gente pode esperar desse novo livro? Cara, é uma continuação, né? Mas você pode ler ele separado, se alguém tá escutando aí. O que acontece é que o narrador, ele muda, na verdade, né? É no final do Roma Invicta, a narradora, que é a Helena, fica doente. Quem passa a narrar o livro é o Eusébio. Então, quando ele começa o livro, ele tá enviando as cartas pro Constantino, que é o imperador. Então, troca, assim, essa coisa das cartas ainda existem, mas é o Eusébio enviando pro imperador. Então, você consegue ler ali, sem você ter lido os outros, porque ele faz um apanhado do que aconteceu e tudo, né? Enquanto no Roma Invicta você viu a história dos pais do São Jorge, você viu a infância dele, o início da adolescência, aqui no Ventos do Norte você vai ver a juventude dele, que é um período interessantíssimo. E Ventos do Norte é porque ele, em algum momento, que vocês vão ver, não chega a ser um spoiler, ele é enviado pra Germânia, né? E aí é aquela coisa que a gente sempre quis, eu digo que, eu acho que foi a parte que eu mais quis contar, que é uma das coisas que me fez gostar de Roma também foi o gladiador, né? Você tem lá as batalhas, começa o gladiador com a batalha na Germânia, né? Apesar de que é outra época histórica. E, cara, é uma parada fascinante, cara. Cara, vocês vão adorar, não só pela questão das batalhas em si, mas você imagina o seguinte, cara. Um garoto que, porra, sai do leste, né? O leste do Império Romano era a região mais rica, né? Tinha as grandes cidades, sabe? Bizâncio, porra, Niceia, Nicomédia, sabe? Aí o cara vai mandado pra fronteira mais ao norte do Império, cara. Como é que era esse lugar? Como é que tava em frangalhos esse lugar? Como é que eram as pessoas que estavam lá? Como é que era a relação com os germânicos, sabe? População local. Como é que era a vida nas legiões, né? Porque você vê, no final do Roma Invicta, mais ou menos no final, você vê o treinamento dos Georgios, né? Pra ser um cavaleiro, né? Na academia militar, né? Que é duro e tal, etc. Mas aquilo não é exatamente o cotidiano de uma legião, né? Eles estão numa cidade grande e tal. Como é que era viver numa legião romana, às margens do Rio Reno, longe da metrópole, sabe? Tipo assim, tinha um rio, e depois do rio. O rio era a fronteira, cara. Você viu o rio, e além do rio tinha aquelas florestas impenetráveis, assim, tipo aquela parada que parecia que você tava num, sabe? Tipo, já era o lar dos duendes ali, entre aspas, tá entendendo, cara? Então, assim, como é que era isso? Como é que eram esses caras que seguraram essa fronteira, sabe, cara? Vocês vão adorar, cara. Vai realmente tá bem legal o livro. E é isso que a galera pode esperar. Pode esperar batalhas, pode esperar as aventuras e desaventuras amorosas do nosso herói, porque a pessoa falou, pô, quase não teve parada. Porra, o moleque tinha 13, 14 anos, né, cara? Agora ele já tá com 18, aí já é outra coisa, né? Já tá conhecendo as coisas e tudo. Enfim, cara, eu tô bem animado aí. E quem comprar na pré-venda tem uns brindes maneiríssimos, cara, que estamos fazendo, fizemos aí com o Marcelo Amaral, e tá bem bacana também, cara. Acho que vocês vão gostar pra caramba do livro. E quando é que começa a pré-venda, Eduardo? Dia 17 de agosto. Eu acho que vocês vão gostar bastante do que vocês vão encontrar aí, cara. Foi feito com muita concentração. Vocês vão realmente se sentir lá. E até queria dar mais spoiler aqui, mas não posso, pra não perder a surpresa do livro, né, cara? Ah, sim, não, nada de spoiler, cara, nada de spoiler. Então, Santo Guerreiro é um menino que virou órfão, um órfão que virou legionário, um legionário que virou santo e que desafiou o Império. É maneiro, tá aí, pode ser tipo um peça publicitária, você seria um bom publicitário aí. Aí, tá vendo? Clécio já pode ser contratado. É, pô, não... Gostei, legal, bacana mesmo, cara. Que é justamente isso, né? Que é a história dele, né? Mas, enfim, eu fico falando aqui, tento me segurar, porque tem tanta coisa bacana, sabe, cara? Que vocês vão ser realmente vão se empolgar bastante. Uma coisa que é colocada nesse livro, são três aspectos que são interessantes, cara. Tem uma coisa que aquela coisa que a gente falou no início, né? A gente escolher temas para serem colocados no livro, né? Esse livro tem três temas que são colocados. Um deles é, claro, a parte militar, como já falei para vocês, né? O outro tema é o cristianismo, mostrar como é que o cristianismo realmente ele foi penetrando nas fronteiras do império, né? Vocês sabem que muitos bárbaros, né, germânicos, que mais para frente, 400 e pouco, começaram a descer para o império, né, para os fronteiros do império, eram cristãos, cara. Muitos germânicos eram cristãos, sabe? Tipo, são essas coisas que a gente não sabe, né? E estão lá, né? E como é que se deu essa expansão do cristianismo, né? Com o germânico, que foi mais o arianismo, que era uma vertente do cristianismo e tal. E o terceiro aspecto é jurídico, cara, porque a gente nunca pensa nisso, né? Quando a gente pensa em julgamento, assim, coisa antiga, a gente pensa na Idade Média, sabe? Tipo assim, o rei decidindo tudo. E o sistema jurídico romano era muito engendrado, muito intrincado, sabe, cara? E como é que um cara que, de repente, era um juiz ou, enfim, um promotor, ou poderia também manipular essas leis, sabe, cara? E ao seu favor. Então também tem essa parte do sistema jurídico, de julgamento, sabe, cara? Que os romanos eram muito legalistas. Eles davam muita importância às leis, entendeu, cara? Então não, também não dava pra fazer. Em algum momento dos três livros eu ia ter que colocar essa questão, e foi no... Vocês vão ver como é que vai ser colocado aí no Ventos do Norte, sabe? Então, enfim, já falei bastante aí, acabei falando mais do que deveria. Olha, Dudu, eu sou um profissional da área jurídica, né? E na faculdade de Direito, algumas faculdades ainda têm, devem ter ainda, a cadeira de Direito Romano, né? Mas mesmo que não seja estudado o Direito Romano próprio, nosso sistema jurídico, né? Nós temos dois grandes sistemas, né? O da Common Law, o inglês, né? E o sistema romanístico, né? O sistema romano mesmo, do direito romano vem, não por acaso, que muitos dos brocardos jurídicos, né, daquelas expressões jurídicas, elas remetem ao latim. O latim é usado até hoje, né? Quando a gente acaba falando de uma maneira mais específica, né? Quando você usa muito o juridiquês, né? Ainda existem muitas expressões que a gente acaba utilizando do latim, justamente por causa da herança que os romanos nos deixaram. Isso, você falou é justamente o que eu estava escrevendo hoje na nota do autor, né? Nota do autor que, enfim, são os textos extras, né? Justamente isso que eu estava escrevendo na nota do autor, né? Falando sobre esses aspectos do livro, e é justamente isso, a gente é muito influenciado pelo direito romano, e como é que ele era, e qual era o papel dele na sociedade, entendeu? Não dá para ignorar muito isso, né, cara? Então vai parecer que, porque para eles... ter um sistema jurídico sólido era sinônimo de ter uma civilização, né, cara? Porque, né, os bárbaros era isso, o cara decidia com um combate até a morte, mas eles não, eles se vangloriavam de ter um sistema jurídico, né? E não à toa é um dos caras mais importantes da história romana, que é o Cícero, o famoso senador e orador. Ele era advogado, inclusive. Tem uma batalha jurídica da famosa contra um rival dele. Cara, tem muito a ver com o que a gente conhece de Império Romano, né? Essa parte jurídica aí. Aguardando ansiosamente para ler o seu livro novo. Muito bom. Então fica aí convite a todos também. Recentemente, então, Eduardo, você relançou, né, a quadrilogia Angélica, né, em formato de um box aí. Você poderia falar um pouquinho aí sobre isso? Também tem aí os brindes, né, também legais aí. Fica à vontade para falar um pouco sobre isso. Sim, cara. Bom, eu sou muito apegado às capas clássicas, né, da tetralogia Angélica, como a gente chama, né. E, cara, eu, a princípio, não queria trocar, mas a editora veio com essa proposta, né, ela falou, olha, você... Tempos em tempos, as editoras mudam as capas dos livros e sempre dá certo. É como se fosse um relançamento. Você acaba conquistando novas pessoas, novos públicos e tal. Eu fiquei até curioso, né? Porque acabou que muita gente que já era meu leitor acabou comprando também. Nem era a intenção, logicamente, mas claro, a gente fica feliz, né? Assim, a intenção era levar... Então partiu da editora, no caso, né? Sim, partiu da editora. Eu não queria fazer essa mudança. ela, eles me convenceram dessa forma. Cara, vai ser legal, porra. Vai ter um outro público que, porra, sabe, pode te conhecer, sabe? É, e aí me falaram estatisticamente, né, porque nem achismo. É realmente quando você muda a capa de um livro, o livro parece que volta a vender de novo, como se fosse quase que num lançamento, sabe, cara? Os meus livros sempre venderam bem, mas, claro, tem um boom do lançamento, né? Depois vai ficando num patamar, né? Vai vendendo aos pouquinhos. Aí eu fiquei meio, assim, torci o nariz e tal, até que eu lembrei que tinha uma arte muito bonita e um cara que fez o desenho do Filhos do Éden, o primeiro, tinha feito várias opções para essa arte. Tinha uma que era... que é uma capa que era tipo um painel num fundo, fundo de pedra e tal. Achei lindo. Acabei não usando para manter uma coisa mais próxima do que era a Batalha do Apocalipse, manter uma unidade. E eu lembrei dessa capa, né? Contactei esse cara, compramos lá o rascunho. E aí, a partir do rascunho, o Marcelo Amaral, que é um designer, ilustrador, escritor, que trabalha comigo, ele fez lá capas lindíssimas, né? Para caber nesse box, né? Vai ter o box também, se quiser comprar separado, vai ter também. Mas o box tá muito bonito. E, cara, eu acho que é uma coisa linda pra você dar de presente, sabe? Pra alguém, sabe? Tipo, pra quem não conhece o meu trabalho e tal. E fiquei muito orgulhoso, cara. O resultado final, eu achei que ficou lindo, lindo, lindo. E palmas aí pro Marcelo Amaral. Porra, o mérito dele é totalmente dele, sabe, cara? O cara fez um trabalho lindíssimo, cara. Então, essa foi a ideia. E lançamos na Bienal, né? E agora você encontra aí em qualquer livraria física ou virtual. Mas o lançamento primeiro foi na Bienal do livro lá, foi bem bacana. E é isso, cara, foi interessante. E no caso, né, se a pessoa tiver comprado na pré-venda, né, ela adquiriu ainda os contos, né? Sim, a pré-venda encerrou no dia 8 de agosto, né? Mas quem comprou na pré-venda vai ganhar lá um folhetinho bem pequenininho lá, mas que é um mimo lá, que tem dois contos meus lá, que não estão impressos, só estão impressos pra galera que participou lá do Catarse, né, do 2019, teve aquele financiamento coletivo e tal, mas tá nesse livretinho aí, nesse folhetinho, que é um mimo pra galera aí, né, cara, que comprou na pré-venda, mas é isso. E acho que valeu a pena, cara, porque ficou muito lindo, ficaram lindos, sabe, cara, e a ideia é ter novos leitores aí chegando sempre, né. Eu sei que tudo que é bom, uma hora acaba. O papo tá magnífico e está fantástico, né? Pra fazer referência ao nosso programa. Mas, infelizmente, vamos chegando ao fim. Eduardo, você tem alguma notícia a mais? Deixa abaixo, se despedir aí. Fique à vontade, o microfone é seu. Cara, na verdade, tem um pedido, cara. Eu queria, claro que, respeitando o tempo de todos, né? Como já falei antes, o meu pedido é que vocês continuem, cara. Que encarem como uma missão aí o Papo Fantástico aí, porque, cara, a gente precisa de podcast de literatura, cara. É, precisa falar sobre isso, precisa trazer autores, precisa falar de obras. Então, eu só vou pedir a vocês que sigam nessa empreitada aí. Missão dada, missão cumprida. Eu já falei pro Robson que se um dia ele desistir, eu vou usurpar o Papo Fantástico e continuar sozinho. Pois é, cara, pô. Não, cara, assim, eu agradeço a palavra aí as palavras do Spoh, né, cara, assim, ele tá sempre incentivando, de vez em quando ele me vê lá aparecendo em alguma live, tá sempre falando, ó, o Robson aí do Papo Fantástico e tal, tá em pausa, mas ele vai voltar, não sei o que, eu falei, caraca, o Eduardo sempre faz isso, né? E aí, cara, a gente sente aquela coisa, né, cara, não, realmente tem que voltar. A última vez você falou isso, você falou, aí foi que eu entrei em contato com o Clécio, cara, a gente tem que voltar, cara, a gente tem que voltar. Então, realmente, né, cara, a gente vai um aí incentivando o outro, né, falando aí. A gente também não, vocês falaram nisso, negócio de inspiração e tal, a gente não tem, às vezes, noção, ah, de repente, sei lá, fui vendo o servidor, tinha 20 downloads e tal, mas, cara, a gente não tem noção, às vezes, de que a gente pode estar inspirando e mais, ajudando as pessoas, sabe, cara? É por isso que tem que levar adiante, cara, sabe? Porque quando o Tchau Cabelo, né, que faz o mini pod comigo, ele começou com o próprio podcast dele de literatura, chamava-se Papo na Estante, né? E isso aí, porra, em 2010, assim, tipo, muitos anos atrás, sabe? Teve poucos episódios também. Sim, exatamente. E aí, cara, cara, até hoje as pessoas falam, pô, cara, eu escutava o Papo na Estante, então ele não tinha noção de como é que aquilo tocou algumas pessoas, entendeu, cara? Então, às vezes, a gente faz nosso trabalho, fica desestimulado. Ah, cara, tô com 15 downloads, 20, 30. Mas vai seguindo, porque às vezes essas 20 pessoas, pra elas significa muito, cara, sabe? Tipo, claro, tendo continuidade, o público vai aumentando, você vai criando uma relação pública, lógico, entendeu? Então, por isso que eu faço essa... Sempre estimula a galera, né? Incentivo a, enfim, a ir em frente com seus projetos, né? E o podcast, assim como a literatura, eles têm cauda longa, né? Então você pode publicar uma obra agora, né? Um livro agora, e só fazer uma quantidade de leitores muito mais pra frente, né? Não é o seu caso, você já teve sucesso em vida, mas quantos autores não passam a vida sem ter um público leitor só que conseguem angariar sucesso? Sucesso que eu digo, ter um público, ter as obras divulgadas e lidas por uma grande quantidade de leitores, né? Claro, perfeito. Mas Robson, agora faça as suas considerações finais e emende o seu jabá, que eu sei que você tem. Não, cara, meu jabá continua, né, o de sempre, né, cara, assim, então, só mais pra gente poder encerrar, né, aí direitinho, digamos assim, né, então agradecer aí a presença do Eduardo Spoa, mais uma vez, cara, como eu falei, é um cara que sempre incentiva o nosso trabalho, o trabalho de, né, sempre o trabalho ligado à literatura, aos podcasts, é um cara que, ele é muito acessível, né, cara, assim, você manda um e-mail, ele, assim que ele pode, ele te responde, tem lá também o mini-pod lá no canal do Telegram, né, cara, eu convido quem ainda não faz parte, entrar também no canal e ficar sabendo lá das novidades, porque lá sempre as novidades são mais exclusivas, né, Eduardo? Chega primeiro por lá, não é isso? É, e temos até agora um subgrupo, né, assim, tipo, você pode entrar aí nos comentários e até entrar num grupo, né, que você acha que você tá lá e tal, que aí, galera, são 20 pessoas que ali realmente é exclusivíssimo mesmo, cara. Mas estamos lá, t.me/EduardoSpoa, é isso aí. Nosso canal, a gente tem muito orgulho dos nossos projetos lá, cara. Isso, não posso deixar de falar, né? Que não deixa de ser um podcast, né, também. E tem toda essa, né, essa coisa de tá podendo tá ajudando a galera, né? E um programa que é feito a partir das dúvidas, né? E dos comentários das pessoas que mandam os e-mails para você. Então, assim, né, já agradeci. Bom, da minha parte, né, pessoal, vai ficar aí no post, né? As antologias que eu participei. É, e agora eu estou escrevendo, né, uma antologia própria, né, de contos. Também não iria falar ainda sobre esse projeto, mas já estou adiantando aqui um pouco, né? Então estou escrevendo aí. Alguns desses contos são releituras desses que já saíram, né, nas antologias, né? Fui dando uma melhorada e tal. E sim, ainda é um projeto, não tenho data ainda, né, para lançar, mas já fica aí algo para o futuro, né? Então, seria isso. Vamos acompanhando aí, né? Pelas redes sociais. E é isso. Clécio, e as suas considerações finais, seu jabá? Bom, antes de mais nada, quero dizer que foi uma honra e um prazer imenso gravar com você, Dudu. Estava esperando muito e ansiosamente por isso. Agradeço demais a participação. Agradeço também a sua disponibilidade por ter feito aquela gravação para o programa especial, para o Robson. Eu tenho certeza que tanto o que outras pessoas fizeram, todos aqueles que participaram do projeto e aqueles que porventura não puderam participar, mas mandaram mensagens para o Robson, eu tenho certeza que isso foi fundamental para que ele superasse a crise pessoal, estivesse aqui e que está hoje gravando muito por conta disso. Então, eu quero deixar o meu mais sincero agradecimento. E, para fazer o jabá, quero dizer que o meu livro novo, né, o livro mais recente, A Outra Casa, que foi ganhador do prêmio da Odisseia de Literatura Fantástica de 2021. Está à venda, tem edição física, está pronto aí para ser enviado para quem quiser. E também os demais livros que estão, os livros das Crônicas da Lua Cheia, que podem ser encontrados tanto na Amazon quanto no próprio site crônicasdaluacheia.com.br. E logo, logo, teremos novidade, porque tem livro novo saindo. Aguardem! E é isso, gente. Da minha parte, eu me despeço e muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Valeu, pessoal. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Fala, pessoal. Estamos de volta, Clécio Alexandre Duran. Aquele som das criancinhas batendo palma. Exatamente. Eu voltei, e agora pra ficar? Porque aqui é o meu lugar. Poxa, a gente já tinha combinado que a gente ia parar com isso. A gente vai acabar não tendo mais ouvinte nenhum. Pois é. Não, mas olha, a gente vai saber quem são os ouvintes fiéis. Quem continuar ouvindo o podcast depois da gente ter essa desafinada é porque realmente gosta do programa, hein? É verdade. Mas e aí, Clécio? Tá tudo certinho? Tá tudo bem? Você tá feliz com essa volta? Cara, eu estou muito feliz com a volta. Fiquei muito animado com a gravação do episódio. E fiquei assim, a edição foi assim, um pouco difícil porque eu tava um pouco enferrujado, né? Na verdade, até a própria gravação, né, Robson? A gente já não lembrava mais como fazia, não lembrava mais como fazia a entrada. Sim, ainda teve o agravante que mudou algumas coisas no Discord, né, Clécio? E aí foi bem tenso, né? É, e agora vamos fazer um agradecimento novamente, que não foi falado no programa, mas pela paciência do Dudu, né? Que... Nós demoramos lá uma boa meia hora até conseguir acertar tudo, né? É verdade. Mas o Eduardo, além de ser, né, gente finíssima, boníssima, é um cara que também já está acostumado com essas adversidades, né, de podcast, né? Olha, eu fiquei muito feliz da gente não ter que regravar o episódio todo, né? Porque, assim, depois, quando terminou a gravação, o Dudu saiu da ligação, né? E eu fiquei, assim, era quase madrugada, mas eu falei assim, vou pelo menos olhar, ter certeza que a gente conseguiu gravar, né? Porque não tínhamos nem certeza se o episódio tinha sido gravado decentemente, verdade, né? É verdade, cara. Pois é, as coisas estavam fora do lugar, né? Não tava do jeito que a gente tava acostumado, e aí a gente ficou realmente um pouco perdido. Como cegos no meio do tiroteio, bem pouco perdidos. Exatamente. E aí, Robson, temos alguma novidade? Já que nós estamos muito tempo sem gravar, não vai ter nenhum recadinho, nem nada, mas tem alguma coisa relevante pra gente estar aqui falando depois do final do episódio? Então, pois é, né, cara, porque a gente, né, conforme nossos ouvintes já sabem, né, a nossa gravação, né, ela ocorre, a nossa gravação dos recados, né, ela ocorre próximo a já a publicação do podcast, né, então, e depois de alguns dias, né, da gravação com o convidado. Então, né, a gente tinha um combinado aí com o Eduardo, né, que a gente soltaria o episódio já na época da pré-venda do livro dele, não é isso? Então, ele vai... Na verdade, a pré-venda entrou, né, ontem, né? Foi ontem? Isso, vamos datar o programa, né? Da hora que nós estamos gravando, foi ontem, hoje é dia 18. Exatamente. E eu já reservei o meu exemplar, hein? Olha aí, tá vendo? Dessa vez você foi mais rápido do que eu, hein, Clécio? Ah, você tá... Rápido no gatilho. Rapidinho mesmo. Tá de parabéns. Né? Então já tá, pré-venda já está funcionando, né? Pela Amazon, pelo menos, né? Não sei se pelas outras lojas, né? Mas pela Amazon aí já tá disponível. E a gente vai colocar o link no post também para poder dar aquela força aí. Maravilha. E o que mais, Clécio? E aí, em relação ao nosso programa, como é que vai ser agora a periodicidade do Papo Fantástico? Então, agora os nossos ouvintes vão ter que entender um pouquinho, né, que a gente está um pouquinho com a vida pessoal bastante conturbada. Nós vamos continuar gravando, nós não podemos mais prometer aquela periodicidade fixa para nenhum de nós ficar maluco nesse processo. Mas a gente vai se esforçar para manter o episódio o mais próximo do que a gente tinha combinado, né? Mas sem uma periodicidade fixa. Então, nos acompanhe nas redes sociais, porque sempre que tiver episódio novo, nós vamos comunicar. E por falar nisso, Robson, quais são as redes sociais do Papo Fantástico? Quero ver se você lembra, hein? Aquele silêncio, né? Total. Eu não tenho a mínima ideia, não. Eu não lembro mais, né? Realmente. Então, eu tô catando aqui, né? Então tá, não, deixa eu falar então. Você lembra? Vamos lá. Eu lembro, deixa aqui. Você lembra, você já deixou anotado aí, né? Só pra me sacanear. Vai, manda ver. Bom, para quem quiser entrar em contato conosco, nós temos o e-mail do Papo Fantástico, né? O papofantasticopodcast@gmail.com. E no caso, para acompanhar nas redes sociais quando vai ter o próximo episódio, é o instagram.com/papofantasticopodcast. É isso aí. Eu não sei se a gente ainda tem essa conta, né? Porque eu não sei se... Temos. Porque faz muito tempo que eu não entro e eu não lembro mais a senha, eu não lembro nada. Eu espero que você tenha tudo anotado, Cresce. Você é um cara organizado. Eu não sei se eu tenho anotado. Está no meu celular. Eu consigo acessar pelo celular. Eu vejo periodicamente. Eu não sei se eu tenho a senha, mas assim, pelo menos no celular eu consigo acessar. Então tá beleza. É só não dar nenhum problema com o celular e tá tudo certo. Eu vou ver se eu consigo, pelo celular mesmo, ver como é que é a senha. Deve estar gravado em algum canto aqui do celular. Deve dar sim. Mas é isso, seu Clécio. E aí, temos mais alguma coisa? Ou por enquanto é só? Olha, eu não vou me cansar de falar o quanto eu estou feliz por voltar a gravar. Então, na verdade, é um abraço muito apertado e com muito carinho para todos os ouvintes que aguardaram e que estão voltando aqui conosco, e para os novos ouvintes que, porventura, tenham começado a nos seguir agora, né? Então, muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por nos aguentar, e prometemos sempre melhorar, prometemos sempre novos programas com outros convidados tão legais quanto os que já foram entrevistados. É isso aí. Eu faço das suas as minhas palavras. Um homem de poucas palavras. Principalmente agora, esse horário da manhã, né? Pois é, né? Vou bebericar aqui mais uma vez o meu café e a gente vai encerrar. Só um último adendo. Para quem está estranhando a mudança da voz do Robson, é que o nosso host já tem um microfone novo, né? Que ele ganhou. Então, a diferença do som do programa para esse recadinho é por conta do microfone novo. É verdade, cara. Eu ganhei um microfone aí potente no Dia dos Pais, né, cara? Meus filhos aí me deram um microfone top, top de linha. E é isso. Então tá, pessoal. Um grande abraço a todos e obrigado mais uma vez. Um abração, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Why so serious? Beleza. Show de bola. Beleza, mando sim. Filha, obrigado. Olha, Eduarda. Minha filha é Eduarda. Maria Eduarda. Ah, bem, pô. Achei que tava me chamando e me confundindo, sei lá, com outro nome aí. Mas Eduardo, agora tá tranquilo. Eu não lembro nem mais como é que eu falo, cara. Faz tanto tempo que eu não falo no podcast. Ai, ai. O que eu falo mesmo? Falo... Fala, galera. Tudo bem? Esse é o Papo Fantástico Podcast. Eu sou o Robson Santos. Você ouviu o programa recentemente, eu sei. Então tá bom. Não é? Eu já sei a sua fala de cor. Robson, você tá quietinho, Robson? Fala um pouquinho. Não, tranquilo, eu tô deixando o ar com você, né, que eu sei que você tava tão animado. É deixando rolar, né? Eu sou fã, eu sou tiete, confesso. Dudu, eu falei tanto com ele que eu, assim, falei, por que você não me chamou antes? Por que você não me chamou antes que ele tá deixando o podcast? Ó, ouvinte, se você não quiser tomar spoiler, pare o podcast agora, interrompa, valeu o livro, você volta aqui com a gente, hein? Não, mas eu, sinceramente, eu acho que você pode ficar, porque eu acho que não tem nenhum spoiler que vai estragar a obra, pelo contrário, assim, não tem uma coisa, não é tipo, tem algumas coisas, tipo, Sexto Sentido, aquele filme que você não pode saber o final, mas aqui eu não acho que vai ter nenhum problema, não, pelo contrário, fiquem com a gente que vocês vão se empolgar, mesmo quem não leu, vão se empolgar pra ler, tenho certeza. Olha, todos os personagens, absolutamente todos os personagens que tem na saga, na trilogia Santo Guerreiro, atualmente já estão mortos. É verdade. O spoiler máximo é que o Jorge morre no final, né? Esse aí eu acho que você começou já a divulgação do livro soltando essa, né, Eduardo? Isso aí. Robson? Oi. Oi. Nossa, eu tava vendo que você tava aí ainda. Oi. Não, não, não. não, tô aqui ainda. Sim. Agora, em relação a essa questão da, né, da pesquisa e tal, fazer uma outra pergunta para você. Como é que o cara acha assim, um equilíbrio, digamos assim? Porque assim, tem o cara às vezes está deslumbrado com aquilo, né? E aí ele quer colocar tudo que ele encontrou na pesquisa. O negócio vai acabar virando, sei lá, um artigo acadêmico, né? Essa é uma indireta para mim, Robson. Você tá lendo o meu livro de Segunda Guerra Mundial, você tá achando que é Robson, é isso? Vamos lavar roupa suja aqui na frente do Dudu. Que isso, cara? Eu nem tava pensando nisso, pô. Esse Clécio, cara. Passou um recibo, como eu falo, né? Eu mando pros leitores betas, né? Aí um dos betas só que me tá dando esse feedback negativo, pô, que é isso? Não, eu só queria falar do elefante, mas eu não sei se é uma boa hora. Do nada, né, cara? Eu queria falar do elefante. Eu não lembro o nome, mas eu li um outro livro também, mais ou menos no mesmo na mesma linha. Bom, recentemente também, né? Não sei depois se depois o Clécio decide aí se vai, de repente, encaixa isso, porque você já falou que no final, não sei o que você quer mais, né? Mas eu vou elaborar. Você vai me dar trabalho querendo que eu bote isso lá no começo, né? Eu gostaria que você colocasse isso no início, mas então depois você vê lá como é que faz. Não. E aí, Clécio, vamos encerrar? Você lembra como é que encerra, Robson? Não, você encerra aí, pô. Eu faço questão. Você encerra o programa hoje, você ficou muito feliz, cara. Pô, cara, quando eu falei com ele que a gente ia conversar com você, o homem ficou enlouquecido, Eduardo. Ah, eu tô cobrando essa gravação já faz tempo, viu, Dudu?